vocês. Amantes do som automotivo, que gostam de tecnologia, qualidade e muita brutalidade em som. A espera acabou. Dos mesmos criadores do Fiesta Pancadão, apresentamos a você a evolução. Peugeot Pancadão. Peugeot Pancadão. É pressão. Aí, Wagner, let's play. Bote no máximo. Amor era pra sempre, mas é uma torre de papel.

pai e mãe. Aqui o som espanca de verdade. No máximo. Banda Melody Brasil, é um prazer cantar com vocês. O prazer é nosso, Bruno e Trio. Com você, Bruno Designer. Eu queria dar valor a quem me ama, a cuidar de ti como se fosse uma planta, vou regar para poder nascer a flor. Show do Águia me faz sonhar. Não consigo Bote no máximo. Banda AR15 disparando sucesso. O show do Águia me faz sonhar. Não consigo controlar. Vou dançar curtindo o som do Águia de Fogo, amor. DJ Alice a tocar e Juninho a metralhar os nossos corações. Designer. Faz o S com o Super Pop, Pop. O Arrasta é fogo. DJ Ellison e Juninho Pop. Metralhando o seu sucesso. Super Pop é o Águia de Fogo. Grita a memória. Faz o S, levante a mão e faz o S. Eu te amo e sempre vou te amar. Capanema. Tudo começou. Aonde eu soube o que é o amor. Lagueia de fogo. Fez me apaixonar. Eu e você, a onda e o mar. Com os cunhados. Vou por te dançar. Eles estão de bujado para Alan e Anderson. Rodrigo e Rafael. Popó e Capuçu, equipe cruel. Com os cunhados. Tudo começou. Aonde eu soube. É pai e mãe. Aqui o som espanca de verdade. Eu sempre relembro os dias felizes que passamos juntos e marcou meu viver. Só pra te amar. Só pra te amar. Só pra te amar. Bruno Designer. É pai e mãe. Aqui o som espanca de verdade. Super bem, vem, faz o S, faz o S. Vejo todo águia potente. Eles estão de volta. Lidiane e Robson. Sucesso. Yeah.